Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho xaropou. Botar até o uísque na casinha do Sadã. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas donas tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá tipo Dubai, ressaca do carai. Festa de malandro tipo American Pie. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Hoje eu tô mais pedido que a senha do Wi-Fi. Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável. O barraco é pequeno, mas é bastante agradável. Querer voar mesmo sem asa é sabedoria. É arrancar sorriso de onde não tem alegria. Saber que meu barraco pode se tornar mansão, pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão. Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta, que a rima bem escrita me tirou da bicicleta. O meu frevo tá banda, várias Patrícia cola. A rua da quebrada tá em ensinando mais que escola. Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso. Se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho xaropou. Botar até o uísque na casinha do Sadã. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas donas tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá se perguntando, hein? Te deixa preocupado. Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago. O céu dessa quebrada com certeza é mais azul. Sempre tira as mais gata dos condor do Lago Sul. Se tem uísque, tem cerveja, um brinde que assim seja. O beijo do favela é mais gostoso que cereja. Aqui não tem mansão nem motorista pra você, mas tem um no volante te levando pros rolê. Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir. O seu ex vai chorar e nós dois vamos sorrir. Não se preocupe com o passado, que ele sempre foi ausente. Se tava tudo igual, eu faço ficar diferente. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho xaropou. Botar até o uísque na casinha do Sadã. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai, essas donas tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas.